aqui no centro da Grande Goiânia. Estamos aqui há 2 minutos, aqui da Câmara dos Vereadores, aqui da cidade de Goiânia. São 9:48, nós vamos ouvir agora um belíssimo louvor da gravadora MC Music e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com vocês. Sintonizando com a Rádio Sociedade Aparecidense de Comunicações Limitada. Veio 802, 960 kHz, 50 kW de potência, uma voz que liberta. Onde você estiver, as ondas dessa emissora chegam para te trazer paz, amor e alegria para o seu coração. Termina aqui O Culto no Seu Lar. Uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de salvação para mudar a sua vida. Culto no Seu Lar, todos os dias aqui. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Amor. De Pedro, um ótimo lenhador, que chegou a uma serraria procurando emprego. O capataz deu-lhe um dia para que ele mostrasse as suas habilidades. Pedro surpreendeu o capataz, pois era capaz de derrubar 10 árvores enquanto o normal era bater duas por dia. O melhor lenhador derrubava quatro. Diante disso, Pedro foi alvo de comentários por parte de todos, pois era o melhor lenhador que se conhecia. Dias aqui. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, a voz da libertação. Atenção, operadores, ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Sintonizado com a Rádio Sociedade Aparecidense de Comunicações Limitada. ZYH 802, 960 kHz, 50 kW de potência, uma voz que liberta. Aplicativo completo para você. Baixe agora mesmo pela Google Play ou Apple Store. Com o aplicativo da Rádio Deus e Amor, você poderá acompanhar 24 horas da Palavra de Deus e junto navegar pela nossa história, ler notícias do mundo gospel, saber onde estão localizadas nossas igrejas pelo Brasil e pelo mundo e ainda entrar em contato com a gente. Visite Rádio Deus e Amor na Google Play ou Apple Store e faça o download. Igreja Pentecostal Deus e Amor, a voz da libertação. Em um só propósito, a voz da libertação. Deus é amor. Atenção, operadores. Ao toque do terceiro sinal, forma-se a grande cadeia internacional. Prostremos agora e busquemos a face do nosso Deus.